Quais as implicações desta verdade de Deus? Como é que eu preciso me conduzir uma vez que eu não pertenço mais a mim? Como é que eu vou mudar minha forma de pensar se o mundo inteiro ensina que cada um, cada um? Eu tenho minha vida. Eu sou eu. Eu quero para mim. Eu preciso para mim. Eu estou buscando para mim. E o Senhor vem e diz assim: não, você não é de você. Você pertence ao seu irmão. Para o fluir da vida, para o fluir de tudo de Deus, eu preciso viver desta forma. Senão eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso mudar a minha forma de pensar acerca desta questão. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não posso viver segundo este mundo, vivendo para mim mesmo, buscando para mim mesmo, caminhando e batalhando para mim mesmo. Eu pertenço aos meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Essa é uma das verdades do corpo de Cristo. E agora não estamos falando genericamente de todo mundo, estamos falando do corpo de Cristo. Individualmente nós somos membros uns dos outros. Não pertencemos a nós mesmos, mas nos acostumamos a viver em igreja ou a viver em família, cada um por si. Cada um com a sua ideia, cada um com o seu desejo, cada um com as suas necessidades. E o Senhor vem e nos diz: não, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, você precisa mudar a forma de pensar. Você não pertence a você, você pertence aos seus irmãos. Então fica difícil, porque aquele irmão, sabe aquele irmão que aquele irmão, você acredita que você pertence a ele e ele pertence a você? Tudo que você falar dele, você está falando de você. Tudo que você sentir contra ele, você estará sentindo contra você mesmo. Meu Deus do céu. Toda decisão contra ou a favor daquele irmão é uma decisão contra e a favor a si mesmo. Eu não preciso alcançar isso. Eu e você não precisamos entender e compreender. Puxa vida, estou entendendo isso. Não precisamos, irmão. Isso continua sendo uma verdade. E desse conflito se originam inúmeros problemas pessoais. Porque é desta forma que nós enrijecemos nosso coração, nosso pensamento, nossas ideias, nossas atitudes, nossas reações. Afinal de contas, ele fez isso, ele fez aquilo, ele não fez aquilo, ele não fez aquilo outro. E eu tenho minha posição e eu vocês. E nós não conseguimos pensar que ele, por mais que tenha me frustrado, me decepcionado, ou me desencantado, ele é meu irmão, eu pertenço a ele, não tem jeito, vou viver por toda a eternidade com ele. Irmão, eu posso fazer o que for, eu posso te desagradar o tanto que for, se você é meu irmão, você me pertence, eu te pertenço, e nós vamos viver a vida inteira juntos. Nós vamos, talvez no céu, a vida inteira lembrar do camarão do Lucas. A eternidade inteira o Lucas vai nos tolerar com o camarão, se é que isso é possível lá em cima. E quantas coisas da sua família, dos seus relacionamentos, da célula, dos ambientes, das circunstâncias de onde você veio, que não tem jeito, são seus irmãos. Vamos viver por toda a eternidade juntos. E se Deus é um Deus humorado, é possível que a gente se lembre de um mundo de coisas. Já que não vai ter esse temperamento assim meio explosivo lá no céu, né? A gente vai poder brincar com todo mundo de algumas coisas que talvez a gente se lembre nessa terra. Né, Naum? Quantas coisas nós vamos ter, Naum? Não tem jeito. O Francisco disse assim: pastor, o senhor pediu discípulos, e Deus deu. Eu não sei se foram esses que o senhor pediu, mas foram esses que Deus deu. Irmão, como é difícil viver junto dentro de casa, sim ou não? Tem alguém aqui que tem outra experiência? Que depois de 30 anos de vida juntos em casa, falou assim: nunca tivemos um atrito, eu nunca no meu coração senti nada, pensei nada, questionei nada, nunca, eu desconheço que isso. Tem alguém aqui assim? O quê? Se tivesse, já teria sido arrebatado, isso mesmo. Não tem jeito, irmão. Nós vamos ter sempre desafios e dificuldades para vivermos juntos nesta terra. Mas as coisas começam a mudar quando nós mudamos a nossa forma de pensar. Apesar de qualquer coisa, esse irmão me pertence. E eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a ele. Se nós tratarmos de irmãos carnais, de família, de marido, de esposa, fica mais evidente ainda, irmão. Mas não mais evidente do que nossa vida como irmãos em Cristo. De igual forma, eu e você como irmãos, o resto da vida juntos. E o Senhor vai trabalhando conosco, e nós temos que olhar uns para os outros dizendo: eu pertenço a Ele e Ele me pertence. Eu não tenho direitos individuais sobre a minha própria vida, ele não tem direitos individuais sobre a vida dele. Eu não estou dizendo que Deus não preserva a individualidade dada a cada um, mas Deus diz claro: individualmente somos membros uns dos outros. A maior estratégia do maligno é quebrar a unidade, e é tão violento isso que Deus disse lá no episódio de Nimrod e a Torre de Babel: desçamos e confundamos a língua dos homens, porque eles são um só coração, tudo o que quiserem fazer, eles farão, porque estão plenamente unidos. Em outras palavras, eles cumprem o preceito da unidade com perfeição, até para fazer a maldade, vai florescer. A unidade é uma das coisas mais sobrenaturais que Deus deixou entre nós como irmãos, mas nós não entendemos assim, porque nós não entendemos que pertencemos uns aos outros. A partir do momento em que nós olharmos para os nossos irmãos, entendendo: eu não pertenço a mim, eu pertenço ao meu irmão, eu vou servi-lo, eu vou amá-lo, independente de qualquer coisa, porque tudo que eu fizer contra ele ou a favor dele, eu estou fazendo contra mim ou a favor de mim mesmo. Tudo que eu falo ali escondidinho do meu irmão, não conta para ninguém, não. Estou falando contra mim mesmo. Isso não interessa se é aqui dentro da igreja, se é no seu trabalho, se é na família. Porque apesar do vínculo que une as pessoas num ambiente de trabalho não ser o mesmo vínculo do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, lá você tem, ou socialmente, ou emocionalmente, ou estruturalmente, você tem um vínculo com aquela pessoa, e esse princípio passa a valer e atuar ali dentro. O que você fizer contra ele, você está fazendo contra você mesmo. O que você fizer a favor dele, você está fazendo a favor de você mesmo. Porque individualmente somos membros uns dos outros. Então não adianta eu fazer nada contra o outro. Individualmente somos membros uns dos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17, abra comigo, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vamos ler juntos? Está aqui na tela para que todos leiam o mesmo texto. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Na prática desse mundo, do dia a dia, nós não vivemos assim. Nós sempre estamos desconfiados um do outro. Se você é mineiro ainda, não sei se tem mineiro aqui, mas se você é mineiro ainda, meu irmão, mais desconfiado ainda. Quem não é mineiro aqui? Levante a mão. Olha só. Quase todo mundo é mineiro. E os que estão levantando a mão dizendo que não são mineiros, são mais mineiros, já moram aqui há muitos anos. Que povinho desconfiado somos nós mineiros. E a gente desconfia demais. E quanta desconfiança gera atrito, briga, desentendimento, porque a gente está achando, fez sim, eu sabia, você pensou isso, você... E nós não conseguimos mudar a nossa forma de pensar, muito menos nessa circunstância, para dizer, eu pertenço a ele, ele pertence a mim, eu não vou pensar mal dele, eu vou proceder corretamente.